Solta o play, DJ. Projeto X Playlist, eu sou a Adri. E eu sou a Ana. E hoje nós vamos trazer aqueles temas que fazem você pular da cadeira, fazem você canalizar todo o seu ki, todo o seu cosmo, todo o seu chakra, todo sei lá o que você quer falar, pra lutar contra aquele boss impossível, derrotar e ser o herói. Ou tomar um game over idiota na cara, como acontece com uma certa frequência. Mas não vamos falar disso, não é? O tema de hoje são justamente boss battle, temas de batalhas de chefe. Nós não vamos nos ater a batalhas finais, e especialmente porque em muitos jogos você falar da batalha final, essencialmente você dá um spoiler do final do jogo, e nós não queremos isso. Então vai ter tudo misturado. E aí que a gente vai ter uma coisa curiosa, porque nós vamos falar de jogos de várias plataformas, de várias séries, de vários tipos, e vocês vão escutar vários estilos de música também, que eu acho que vocês já devem ter percebido quando chegaram escutando a que nós colocamos aqui. The Sun Rises, que é o tema da batalha final de Okami. Okami é um queridinho pessoal meu. É um jogo lindo em todos os seus aspectos, história, gameplay, gráficos. E a trilha sonora não fica de fora, não fica pra trás. Toda trabalhada em instrumentos tradicionais japoneses. Grandiosa, mas ainda assim feliz e esperançosa. Poxa, a gente tá falando do jogo da Deusa do Sol. E a gente tá falando de um jogo em que a Deusa do Sol tem que ser vitoriosa, então... Tem que ser temas que dão esperança. Eu acho que The Sun Rises, até o tema já, o nome já diz, mais do que o tema da batalha final, é o tema da Amaterasu, que é a protagonista. Nenhuma música transmite tão bem o que ela representa, o que ela é e como a gente se sente em relação a ela quanto essa música. E nossa, Okami era uma série que merecia mais um jogo. Okami era uma série que merece todos os ports que ganha. Todo mundo devia jogar Okami pelo menos uma vez na vida, que é um jogo muito bom. Então assim, é difícil a gente ser imparcial. Vocês começaram escutando Okami, qual que é a próxima, Ana? Pode puxar? Bem, eu sei que muita gente tem essa coisa de não suportar jogos mobile, mas eu tô aqui pra advocar que alguns jogos mobile têm uma trilha sonora muito boa. Ponto em questão, Fate Grand Order. A trilha sonora desse jogo é fantástica. E o tema de batalha que eu decidi escolher desse jogo é o tema das Grand Battles, que são as batalhas finais de cada uma das singularidades que você tem de resolver ao longo da história da humanidade no jogo. Eu não vou dar spoiler sobre as singularidades, mas imagine que você passa de lugares desde a França até Roma, Babilônia, Camelot, Egito... Por aí vai, você passa por Londres, então nesses lugares, porque é Fate, você encontra com todos os tipos de figuras históricas e míticas, e a Grand Battle é sempre o confronto final que você encontra em cada uma dessas singularidades. E como era de se esperar, desde a primeira vez que ela toca, ela deixa um impacto em você, porque geralmente essas batalhas não são lá a coisa mais fácil do mundo, ainda mais se você for uma pessoa com sorte rank E- e não conseguir tirar nenhum 4 ou 5 estrelas. Gacha é um negócio do demônio! E o gacha do Fate Fate Grand Order é pior. 1%. Quem criou isso é muito maldoso, velho. 1% de chance de sair um personagem de 5 estrelas. 3% de chance de sair 4 estrelas. Então é melhor você aprender a usar os seus 1, 2 e 3 estrelas. Porque é muito difícil que você vá conseguir ter um 4 estrelas. Ah, o legal do Grand Battle é que ela transmite a pressão do inimigo que você tá enfrentando. Que na maioria das vezes é muito mais forte do que o que você tem no momento. Porque o jogo é basicamente sobre um mestre novato e uma serva novata. Então, é aquela coisa, vocês não sabem de quase nada e vão ter que brigar com coisas muito mais fortes que vocês. E a pressão tá na música. A primeira vez que você ouve essa música, ela é numa batalha muito difícil. Então, ela tem um impacto muito bom. Se vocês tiverem a chance, ouçam a trilha sonora do Fate Grand Order, porque para um jogo mobile, ela é muito boa. E dê chance a jogo mobile. Então, com vocês, Grand Battle do Fate Grand Order. Escutem aí. Uma música é de um jogo de console que eu acho que tem levado na cabeça mais do que tem merecido, apesar de eu entender as críticas das pessoas. Estamos falando de Apocalipsis Noctis, tema de batalha de Final Fantasy XV. Eu sei que o jogo foi lançado incompleto, eu sei que ele tem um monte de problemas, mas ele tá longe de ser o como muitas pessoas fazem parecer o prego no caixão da série Final Fantasy. Pelo amor de Deus, parem! Com as modificações que ele ganhou, a Royal Edition, que foi a que eu joguei, eu reconheço até isso. Joguei a Royal Edition, não joguei a Day One Edition, então pode ser que a minha experiência tenha sido bem diferente da de outras pessoas, mas o fato é um jogo muito bom, com cenas poderosíssimas. A cena final desse jogo é provavelmente uma das cenas mais bonitas da série, se não a mais bonita da série. Tem a Florence na trilha sonora, não tem como um jogo desse ser ruim assim, mas o que estamos falando aqui é de tema de batalha. Essa música, ela não é a versão do tema final, mas ela toca em algumas batalhas-chave do jogo. Se não me engano, ela toca na luta contra o Titan. É sim, esse é um spoilerzinho, você luta contra o Titan, que é, sim, o mesmo summon de outros jogos, você luta contra ele aqui. Quem compôs a trilha sonora desse jogo? Yoko Shimomura. Só que pra quem é mais novo, talvez conheça mais os trabalhos dela em Kingdom Hearts, vai perceber que aqui ela atingiu o status de divindade que ela vem merecendo há muito tempo. Ela é uma excelente compositora, mas eu acho que Final Fantasy XV, ela se superou de um jeito que até eu fico surpresa, porque É uma trilha sonora muito forte, é uma trilha sonora muito carregada, uma trilha sonora que vai de momentos, vai da melancolia, vai da singeleza até músicas muito grandiosas, muito, realmente pra botar você, pra peitar o grande Deus da Terra, né? Que é o caso dessa faixa específica. Senti que ela é uma coisa que lembra muito a trilha sonora, talvez, de alguns RPGs ocidentais. Skyrim, o próprio Dragon Age Inquisition, mas assim, sem perder a identidade dela, né? Eu acho que foi um dos melhores trabalhos dela. É um jogo que eu amo de paixão. Pô, como eu disse, é um daqueles jogos que eu sei que tem seus problemas, mas eu vou defender pra sempre, tá? Fight me. Mas a trilha sonora dele vale muito a pena. Tem inclusive uma versão que, se não me engano, é Apocalypse Notice Dramatic, que é uma ainda mais intensa, que toca numa das batalhas finais. Mas, novamente, não vamos falar especificamente da batalha final desse jogo, porque ela é um spoiler grande. Então fica essa versão que toca em outros momentos. E fica a sugestão, ouçam a trilha sonora do jogo, ela é muito bonita, ela é muito intensa. Quem quiser matar a saudade de outro grande compositor da série, que é o Nobuo Uematsu, procura a trilha sonora da expansão multiplayer, a expansão Comrades, que tem algumas músicas do Uematsu, que ele próprio considera alguns dos melhores trabalhos dele que estão nesse jogo, olha só. E deem uma chance, gente. Então com vocês, Apocalypse Noctis, trilha sonora de Final Fantasy XV, escutem aí. A próxima música, novamente de um local inusitado. Quando a gente pensa em música boa de RPG, muitas vezes as pessoas não consideram Pokémon como uma fonte de obra-prima, assim. Tudo bem, às vezes é considerado como uma fonte de músicas icônicas, tipo a música de batalha contra os líderes de ginásio de Kanto, que praticamente todo mundo que gosta de game music, eu acho que reconhece essa música. Mas, em Omega Ruby e Alpha Sapphire, apareceu uma criatura chamada Zinnia. E essa mulher é épica, ela é uma treinadora muito forte, e o tema de batalha contra a Zinnia é fantástico. Ela toca no ápice do jogo num momento, no episódio extra do jogo, então no Delta Episode, quando literalmente está praticamente acontecendo o apocalipse por causa de um meteoro. Ela é uma treinadora só de Pokémon Dragão, só aí ela já me ganhou. E ela tem um Whismur de estimação, que ela anda com o Whismur. E ela sabe sobre multiversos. Ela que colocou a ideia de multiversos na franquia. Ela foi responsável pela ideia de multiversos. E ela tá tentando parar a ideia que o pessoal teve de abrir um buraco de minhoca e teleportar um meteoro pra outro mundo, porque ela sabe que o outro mundo vai ser destruído no lugar, vai morrer todo mundo no lugar. Então ela tenta ajudar o protagonista a chegar ao Rayquaza, já que ela era guardiã dracônica, pra conseguir arrumar essa situação aí do Delta Episode. Só que antes disso você tem que batalhar com ela pra ver quem é digno do Rayquaza. E essa batalha, ela é muito curta, mas a música é fantástica, os violinos têm uma sincronia muito boa, então ao mesmo tempo você sente a sincronia da batalha com a pressão de tudo que está acontecendo, além de ser uma obra em si que não parece que veio do Pokémon, parece que veio de algum outro JRPG. E a Zinnia em si é um personagem muito legal, não entendo como tem gente que não gosta dela, mas eu respeito, é que eu sou fã de Pokémon Dragão, eu sou fã da Zinnia, então junta 2 mais 2 dá 4. Então, bem, com vocês, Batalha contra a Zinnia, de Pokémon Omega Ruby e Alpha Sapphire, escutem aí. Próxima música vem de uma pérola que as pessoas não dão a devida atenção. Nós estamos falando de Metal Gleamed in the Twilight, trilha sonora de Child of Light. Child of Light é um jogo que é lindo. Graficamente lindo, a história dele é linda, a trilha sonora dele é linda. Algumas pessoas consideram ele um pouco infantil porque ele tem uma pegada muito de conto de fadas. O estilo gráfico dele parece ter saído de um livro infantil, mas... Primeiro que isso não desmerece o jogo, segundo que isso não procede. É uma história... Final Fantasy IX, cof, cof. É uma história madura, é uma história muito tocante, muito poética. Você vê a trajetória da Aurora, o crescimento da Aurora ao longo do jogo é muito bonito. E a trilha sonora também, que o uso de orquestra, o uso de coro, ou em alguns momentos ela sendo bem mais melancólica, bem mais só o piano, um pouco de violino, ou a música final, que é cantada, que é, assim, muito bonita. É um jogo de encher os olhos, certo? É a prova de que ainda existe um pouco de alma na Ubisoft. Mais um estúdio que eu tenho lá minhas birras, vocês sabem, quem escuta o Projeto X sabe que eu tenho lá meus... Tenho o pé bem atrás com a Ubisoft, mas... Eles têm divisões deles que ainda criam jogos com alma, e eu acho que Child of Light é um deles. A aparência inicial pode enganar, o jogo é... Mas, primeiro que assim, talvez por ser ter essa cara de livro de infantil, poxa, ele é narrado em rimas. O jogo é rimado inteiro. Ele consegue trazer a mensagem dele de um jeito bem intenso. O único defeito que eu acho que ele tem é que talvez o final seja um pouquinho rushado demais. Mas ele é uma experiência bem sólida. Pra quem gosta de RPG por turnos, vai gostar do Child of Light. Pra quem quer uma boa história, pra quem gosta de personagens bonitinhos, pra quem gosta de cenários bonitos, pra quem gosta de coisas edificantes. Quem quer resgatar um pouquinho, talvez, esse prazer que era quando a gente era criança e lia um conto de fada e lia um livro infantil que a gente não tinha lido, que a gente não conhecia, Child of Light é uma boa pedida. E essa música é muito épica. Quando o jogo quer ser épico, ele vai ser épico. Essa música é muito épica, ela toca em batalhas muito importantes do jogo. Novamente, sem spoiler, tem uma virada grande no jogo também que eu não vou contar. Então fica a sugestão. Você vai ter uma grande gama de emoções num jogo que aparentemente que você não esperava muito, só olhando a capa dele, só olhando a cara dele. Então com vocês, Metal Gleamed in the Twilight, da trilha sonora de Child of Light. Escutem aí. Oh, é de um jogo bem mais recente, que prova que a Square ainda consegue fazer coisa muito boa, trazido pelo mesmo grupo que fez o Bravely Default, Octopath Traveler. É um jogo que conta a história de 8 personagens, cada um com suas jobs exclusivas, que cada um deles tem uma história. Mas essas histórias acabam convergindo num único destino, como é de se esperar. E isso leva a eles descobrirem algumas verdades sobre o mundo que eles não deviam ter descoberto. E tudo culmina na batalha final e essa peça musical maravilhosa que é Daughter of the Dark God. Tem uma versão mais calma dessa música que toca na fase anterior, que é The One They Call The Witch. Se vocês quiserem ouvir também, é muito boa essa música. Mas o Daughter of the Dark God, ele passa o impacto de ser a última fase do destino final deles. E também aquela sensação de uma equipe trabalhando junta, porque uma música continua a outra, né? The One They Call The Witch continua com uma vibe diferente em Daughter of the Dark God. E a party é dividida em duas nessa batalha. Então, a continuidade não é só na música, mas como o trabalho conjunto das pessoas que você vai escolher para lutar contra cada uma das fases. E a direção de música desse jogo é impecável, assim como a direção de arte. Você pode procurar qualquer arte do Octopath Traveler. É lindo. É lindo demais. Um beijo pra galera do Switch, porque a gente tá só na vontade, sabe? A gente que é pobre e não tem a merda do Switch, fica só babando. É bem isso mesmo. Gente. Recalque? Não, nenhum. De jeito nenhum. Anyway. Vendetta, isso não existe. Mas assim, piadas à parte, é muito legal que o Switch tenha conquistado a exclusividade de um título desse, porque é uma prova que, assim, as pessoas... Uma coisa que vem me incomodando bastante ultimamente é como as pessoas são rápidas pra matar partes da indústria. O que, que o Octopath mostrou? Que tem espaço pra tudo. Os consoles estão abertos pra tudo, o público está aberto pra tudo, o público não é um monolito. Tanto é que o Octopath Traveler tá rachando de vender, mesmo sendo um jogo caro pra um console caro. Mostra que tem espaço pra tudo no mercado e você vai encontrar pessoas que vão estar interessadas em todos os tipos de jogos, né? Que eu acho que meio que a fanbase de RPGs no geral precisa se dar conta disso, que o público não é um monolito. Eu acho que foi uma maneira de mostrar que esse gênero ainda tá firme e forte. E histórias artísticas ainda podem ser muito bem feitas até os dias de hoje. E usando um estilo que mistura retrô com o que a gente tem hoje em dia de atual. Assim, é uma obra de arte incrível. E se não fosse bom, não estaria esgotado no Japão e no resto do mundo também. E tá muito difícil de achar esse jogo. Mas então, basta de devaneios com vocês. The Octopath Traveler, Daughter of the Dark God. Escutem aí. Oh, música é de um estúdio que merecia muito mais destaque aqui no Ocidente do que já tem, que nós falamos em alguns podcasts. Nós estamos falando de Believe It, trilha sonora de Tokyo Xanadu. Ele é do estúdio Nihon Falcon, que é uma referência em JRPGs. Eu sei que a gente fala muito de Square, muito de Atlus, muito de Bandai Namco, mas a Nihon Falcon, ela é uma pioneira, tão ou às vezes até mais do que esses, com as suas séries, com Is, com The Legend of Heroes, e com Tokyo Xanadu, que é... Ele tem uma pegada bem diferente do Is, do The Legend of Heroes, no sentido de que ele se passa nos dias atuais, no mundo real, mas que... Pra quem gosta de um Dungeon Crawler legal, você vai ter um aspecto do Dungeon Crawler legal. Armas com os designs muito doidos, tem umas armas com os designs muito doidos. Historinha nível anime, tem uma historinha nível anime que é muito gostosa, por sinal. Ele é um jogo muito charmoso. Pra quem gosta de Persona, pra quem gosta de... Esses jogos que misturam o cotidiano mundano ao mágico, ao extraordinário, é um jogo bem interessante. É um jogo que eu fiquei muito feliz que, assim, apesar dele ser muito, muito estereótipo, mas assim, do bom sentido, né, aqueles estereótipos de anime que a gente adora, ele evitou estereótipos que pessoalmente me incomodam. Você tem boas personagens femininas, você tem arcos de personagem bem resolvidos. Mesmo que, assim, seja... Ele é simples no que ele se propõe a fazer, mas é um jogo muito divertido. E a batalha dele é muito legal. Assim, você tem armas com designs muito doidos e você tem uns monstros, uns designs de monstros muito legais, umas dungeons bem interessantes. E um tema de batalha muito bom. Um tema de batalha bem intenso, bem rápido, bem... Pra realmente botar você no clima pra bater em monstro grande, pra salvar os seus amigos, pra resolver os seus mistérios. Ele é bem legal. Ele provavelmente não é um jogo mais memorável do estúdio. É difícil fugir de comparações com outras séries que fazem algo parecido com ele. É muito difícil você não comparar com Persona se você cresceu jogando Persona. Mas é um jogo que tem seus méritos, é muito divertido, uma trilha sonora muito boa também. E a gente precisava fazer um tributo a Nihon Falcon aqui porque eles eles merecem atenção. Lembrando que esse é um jogo que vocês podem encontrar ele pelo Steam, vocês podem encontrar PS4, esse é um jogo que saiu pra muitas plataformas, que é uma coisa que eu acho legal que a Nihon Falcon faz também, que é... Eu acho que eles têm mais respeito pelo Ocidente do que a Bandai Namco, por exemplo. Eles gostam mais da gente, mesmo que pode até ser uma coisa um pouco mais recente, mas eles gostam mais da gente do que a Bandai Namco, por exemplo. Então, com vocês, Believe It, da trilha sonora de Tokyo Xanadu, escutem aí. próxima é porque não poderia faltar o Uematsu nessa playlist, porque o Uematsu, mas eu acho que é o tema de batalha de chefe, um dos mais icônicos do Final Fantasy, que é o tema de batalha do Final Fantasy IV, que na minha opinião é o tema de batalha de chefe mais animadinha da série toda. É justamente por isso que eu pus ela, porque ela é legal sem ser séria. É aquela música que você pode usar pra fazer qualquer zoeira que você quiser. E ao mesmo tempo ela passa tensão de você ter a batalha. Mas ela é muito legalzinha e é aquela música que vira e mexe, você vai cantarolando essa música. Dançando na sua dançando cadeira. Dançando na cadeira. Eu gosto dessa música, especialmente na batalha do DS contra o chefe quando você volta pro castelo. É muito bom, porque no DS parece que o chefe tá dançando a música. E eu não consigo parar de dar risada daquilo. O estilo de arte do Final Fantasy 4 no DS é muito engraçado. E é engraçado, se você parar pra pensar, porque a maioria dos chefes do Final Fantasy 4, você não consegue levar a sério. Para pra pensar. Não. A maioria dos chefes que não são os 4 Fiends, você não consegue levar a sério. Até mesmo os 4 Fiends, você não consegue levar a sério às vezes. Tirando o Rubicante, porque é o Rubicante. Eu tô jogando Final Fantasy 4 agora. A versão que eu tô jogando é da Steam, que é a mesma do DS. É muito engraçado porque você vê nele um monte de coisa que você viu nos outros jogos, mas você sabe que ele foi pioneiro naquilo. Então, assim, é uma percepção completamente diferente. Essa música é bem isso, ela é animada, é engraçada, só que ela também, ela te deixa atento, te deixa nos seus calcanhares, assim, te dá um nível de tensão que você precisa ter pra poder reagir. E é mais engraçado porque não é um jogo fácil. O de DS não é. Agora, o original, deixa eu contar uma coisa que vai te deixar triste. O original que a gente recebeu em inglês foi uma versão facilitada da versão que os japoneses receberam. Aí a versão original é uma das mais fáceis, mas a do DS é considerada um dos mais difíceis. O jogo não é fácil do DS, não é. E eu gosto que os japoneses acham que os ocidentais são burros, sabe? Eles não estão errados. Mas é um tema muito bom, é um jogo muito bom. É. Eu tô jogando agora, eu tô adorando, nossa. Edward, meu amorzinho. Basicamente, o jogo é assim, ele sabe as horas que ele tem que ser sério, ele sabe as horas que ele tem que ser zoeiro, e ele sabe as horas em que os chefes são zoeiros. Precisa mais do que as Mago Sisters. Nossa, as Mago Sisters são bem ridículas, cara. Mas deu dor de cabeça pra bater nela. Dá, então, é isso que eu tô falando. A música reflete exatamente isso. O chefe não é fácil. E os chefes não se levam a sério. Mas a música junta isso. A música é engraçadinha, mas também ela faz com que o chefe que não se leva a sério seja levado a sério ao mesmo tempo. É uma amalgação de coisas assim que você fica... É? Mas funciona. É o quê? Mas funciona. Então... com Sim. vocês, Batalha 2 do Final Fantasy 4 de DS. Escutem aí. próxima música nós já vamos para um lado bem mais emocional, uma luta que é bem difícil por muitos motivos. Nós estamos falando de For the Sake of Mutual Proof, de Tales of Chilia 2. Nós já tivemos a chance de falar de Tales of Chilia, temos um expresso sobre o assunto, então não vou me alongar muito. Mas é uma das batalhas que você precisa para conseguir certos finais. Você consegue um primeiro final fazendo uma determinada escolha. Você precisa passar por essa luta para conseguir dois dos três finais. Se você desconsiderar o final zoeira. Assim, ela tem uma coisa muito canalha que a série faz sempre, que é resgatar motivos musicais da série. No caso, essa aqui, ela resgata uma canção que um determinado personagem fica cantarolando e que o protagonista fica cantarolando por tabela. Essa mesma musiquinha vai se tornar o tema de encerramento do jogo, não essa versão que vai tocar agora na playlist, mas ela vai dar origem a Proof of Choice, que é o tema de encerramento para um dos finais. E é uma luta muito, muito desgastante emocionalmente, porque é você lutar contra o personagem contra quem você não quer lutar. Só que você não lutar contra ele implica em você lutar contra toda a sua party e conseguir o final ruim por consequência. Tales of Chilia é possivelmente um dos jogos mais escuros da série, um dos jogos mais sombrios da série, um dos jogos mais tristes da série, de uma série que é conhecida por já não ser muito leve nos fios. E essa música é uma das provas disso. Chilia 2 é possivelmente meu jogo favorito da série. Amo essa música, só que é uma batalha muito difícil de fazer. E não por ela em si ser difícil, porque o jogo em si não é muito difícil. Mas é uma batalha que definitivamente entra naquela lista de batalhas que você queria não ter que fazer. Mas é pra adicionar a história e eram coisas que deveriam acontecer. A versão de batalha, ela é muito bonita porque, assim como as versões, os temas de batalha de Tales of no geral, ela é muito intensa, ela traz orquestras e traz guitarras, que é justamente pra te jogar pra cima, pra te dar, te empurrar na direção da luta. Mas é uma luta que você não queria ter que fazer. Então com vocês, For the Sake of Mutual Proof, da trilha sonora de Tales of Chilia 2, escutem aí. We'll be right back. Saindo do Tales of e voltando para Square, agora a gente vai falar da trilha sonora de Bravely Default, um jogo muito controverso pela escolha que foi feita na narrativa. Tem coisas que eu concordo, tem coisas que eu discordo, mas uma coisa que não dá pra discordar é que a trilha sonora desse jogo é fantástica. E eu particularmente gostei muito do jogo, porque você tem que tentar engolir o que eles estão te pondo como uma maneira de representar o que os personagens estão passando. Eles tentam passar a exaustão dos personagens pela maneira que o jogo é feito. E essa música em específico, ela toca antes da batalha final, contra o antagonista, assim, abaixo do nível do Final Boss, que você descobre em um certo ponto do jogo. Esse antagonista você tem que brigar com ele várias vezes perto do fim do jogo, mas essa é a versão final. Ela representa bem a ideia da batalha, que é um acerto de contas entre os protagonistas e esse antagonista. É um voo final contra essa criatura maligna, daí o nome Wicked Flight. Considerando a natureza desse antagonista, a escolha de instrumentos que foi colocada nessa música condiz muito com o que você esperaria de uma música que representasse esse tipo de criatura que o antagonista é. Mas eu não posso falar porque é um spoiler do caramba. Essa batalha final contra esse antagonista é muito boa, porque quando você acha que ganhou, revolta toda a vida e tudo mais, e a estratégia do antagonista de mudar suas fraquezas elementais, então usar aquela golpe elemental específico que é o mais forte do jogo para aquele elemento, que é exclusivo desse personagem. Então você tem que fazer uma dança aí contra esse antagonista. Essa música, ela tem uma certa delicadeza, mas ao mesmo tempo ela passa a sensação de um acerto de contas, de esse é o fim da linha, é aqui que acaba tudo. Bravely Default tem uma trilha sonora fantástica, se vocês tiverem a chance, quando vocês estiverem trabalhando ou limpando a casa, vocês quiserem alguma trilha sonora pra ouvir, que você não precisa, porque às vezes tem algumas trilhas sonoras que, por mais bonitas que elas sejam, tem umas músicas que você fala, deixa eu pular essa e ir pra próxima. Com Bravely Default nunca aconteceu isso comigo, então toquem a trilha de Bravely Default inteira, que ela é, assim, de outro mundo. Com vocês, Wicked Flight, da trilha sonora de Bravely Default. Escutem aí. próxima é uma das minhas favoritas pessoais de um jogo que é um dos meus favoritos pessoais, de um dos momentos que eu considero um dos mais lindos de todos os jogos que eu joguei. Estamos falando de Hopes and Dreams, trilha sonora de Undertale. Temos um expresso sobre Undertale, inclusive. Fica a dica. Undertale foi uma experiência diferente de todas as que eu já tive. E essa música, especificamente, ela toca em uma das rotas que você faz, uma das rotas principais. Como quem conhece sabe que nós temos a rota pacifista, a neutra e a genocida. Eu podia ter escolhido Megalovania, que é o tema do Final Boss da rota genocida, mas todo mundo fala de Megalovania e não falam de Hopes and Dreams o suficiente, que é o tema final da rota pacifista. Undertale tem temas de batalha, tem temas de boss muito bonitos. Asgore, Spear of Justice, Heartache. Heartache é uma das mais lindas de todas. Nossa, Heartache. Heartache acaba comigo. Mas Hopes and Dreams, eu acho que o que torna ela tão especial é que a luta toda, pra mim, mais do que simplesmente concluir o jogo, ela é uma mensagem pro jogador. Ela é um hino de vitória. É um hino de determinação. Sim, sim. Não podia faltar essa palavra. A temática da determinação é muito forte, mas eu acho que essa música não tá falando de você, jogador. Ela tá falando de você, pessoa. Você ainda pode salvar alguma coisa. Eu tenho uma relação muito, muito emocional com Undertale. É um jogo que, pra mim, é muito pessoal, muito importante por motivos muito pessoais. E Hopes and Dreams, eu acho que é o que resume tudo que esse jogo representa pra mim, né? Que é você, mesmo em face do seu maior inimigo, do inimigo mais overpower que você puder pensar, e mesmo que o seu poder seja muito pequeno, talvez você ainda consiga salvar alguma coisa, talvez essa alguma coisa seja você mesmo. E é importante essa lição. Undertale, eu acho que é uma lição muito bonita que você pode aprender. Pode até parecer um pouco cafona falar isso, mas esse jogo foi provavelmente o que trouxe algumas das lições mais importantes pra mim. Todas as histórias que eu acompanhei, todos os jogos que eu joguei, histórias em geral. E justamente essa luta, eu não sei como você viu isso, Ana, mas eu sei que quando eu joguei, foi um momento de catarse tão forte essa luta. Ela te faz sentir muita coisa, mas é muita coisa que você precisa sentir pra você pôr pra fora. É bem pra lavar a alma mesmo, sabe? E não no sentido de, ah, você é um bosta, vou me vingar de você, hahaha, agora eu me sinto bem. Não, ela te ajuda a achar uma resposta pacífica. É o resumo de tudo que a rota pacifista representa, sabe? Eu acho isso muito legal. Eu acho que ela também... Eu realmente concordo que é uma cartaz e eu também acho que é um jeito de mostrar de... Olha, por mais que não pareça, tem gente aí que você nem espera que precisa da sua ajuda. E só você pode ajudar. E por mais que essa pessoa queira jogar tudo que ela tem dentro dela em você, você pode mostrar pra ela que ainda tem alguma coisa boa dentro dela. Mostrando as coisas boas que as outras pessoas mostraram pra você. E que as coisas boas que você faz pras outras pessoas fazem com que elas se lembrem de você. Que você se conecte com elas de tal forma que esse conjunto consegue fazer com que até essa pessoa que você acha que não podia ser salva, que não poderia desabafar, ela chega ao ponto que ela vai se abrir a você e vai falar, eu preciso de você, eu admito isso, por favor me ajuda, e você me ajuda, ou você me ajudou demais, sem você eu não teria conseguido fazer isso, que eu acho que é a mensagem mesmo da rota pacifista, que é, se a gente estiver junto, se a gente se abrir um ao outro, talvez a gente se entenda. E aí você tem a chance de ter uma pessoa que você não espera conseguir chegar a esse ponto de se aceitar e de ajudar os outros e de se ajudar. E é a mensagem de você também jogar fora todos esses sentimentos ruins que você possa ter dentro de você e ver que tem outras pessoas que precisam de você. Eu acho que é mais ou menos isso. Pode ser que eu tenha falado besteira, mas é isso. Então com vocês, Hopes and Dreams, trilha sonora de Undertale, escutem aí. próxima e última música dessa playlist. Eu escolhi principalmente pelo impacto que ela traz e pelo título dela. A música é You Will Know Our Names, do Xenoblade Chronicles. Que é um impacto maior do que isso. You Will Know Our Names, tipo, a gente vai se fazer conhecido. Você vai reconhecer a gente. A gente tem a força pra conseguir isso. Sim. E a gente não vai ter um medo de fazer o que a gente tem que fazer. E acho que é uma coisa que é super, super, super difícil de fazer na vida. E o Xenoblade também tem essa parte muito forte de... Não aquele clichê do poder da amizade, mas uma coisa de compreender um ao outro. E a consequência de não compreender um ao outro. E ao mesmo tempo, o fato de você se impor pelo que você tem que fazer. O protagonista, o Shulk, é um freaking nerdão que herdou, tipo, a espada mais forte do universo. E ele não sabe o que fazer, mas ele é um cara de bom coração. E é isso que as pessoas não entendem nele, como ele é uma pessoa de bom coração. Mas no fim, é por causa disso que ele consegue chegar tão longe quanto ele tem que chegar e criar o próprio caminho pra ele e pros amigos dele, que não tava traçado por aqueles que achavam que iam traçar o caminho deles. Embora essa música não seja tocada nos momentos assim mais fortes do jogo, eu acho que ela passa essa mensagem do jogo e também essa coisa que a gente tem que ter pra gente mesmo. A gente vai se fazer conhecido, as pessoas vão saber o nosso nome por aquilo de bom que a gente fez, aquilo de forte que a gente fez. Por isso que eu escolhi muito essa música, e até pela própria rota do Shulk, por tudo que o Shulk tem que passar no jogo e tudo mais, e porque ele é um amorzinho. Mas é uma mensagem muito bonita. Eu acho que você se impor, tipo, se fazer conhecer, se fazer ouvir é importante, né? Se a gente for olhar essas músicas que a gente colocou, a maior parte delas tem um pouco disso, né? De se fazer conhecer, de se impor e de se mostrar pro mundo e mostrar: não, vocês não vão vencer, não, a gente vai sair vitorioso. É isso que torna um tema de batalha contra chefe tão importante, né? Torna tão legal. Então, com vocês, esse que eu considero um dos hinos vitoriosos de videogame, You Will Know Our Names, do Xenoblade Chronicles, e I'm feeling it! É isso, galera, beijos! Muito obrigado por terem escutado, continue mandando seus e-mails, seus comentários, suas sugestões, peçam playlists pra nós, porque gravar playlist é muito legal, e é isso, tchau, gente, até mais! Tchau, espero que tenham gostado, beijos!